e devorem os controles. Vamos começar aqui o 10º podcast dos Devoradores de Controles. Hoje o nosso tema é sobre Mega Drive, saudoso Mega Drive. Eu sou o Fernando Lira, estou aqui com o Eduardo Rodrigues, o Du. Fala aí, Du. Opa, muito feliz de chegar no 10º podcast. Alguém que sussurrou aqui pra mim que o Mega Drive é 10 vezes melhor que o Super Nintendo. Tá bom, palhaço. E agora o Dalton, Dalton Melo tá aí. Fala aí, Dalton. E aí, galera, beleza? Nesse 10º podcast, Mega Drive tem 9 letras e não 10. Mas enfim, é o 10º podcast com Mega Drive. Muito bom, hein, Dalton? Pelo menos sabe contar, né, cara? Hoje a gente não tem nenhum participante, é só o time oficial mesmo dos Devoradores, né? É a seleção brasileira entrando em campo, hein, cara? A moda antiga esse podcast aqui. É verdade. Então, primeiro vamos à leitura de e-mails. Temos muitos e-mails, muitos recados. E também o resultado da promoção, que é trágico o resultado da promoção. Vamos lá. E aqui, na caixinha postal dos Devoradores de Controles, vamos ler os e-mails, recados. Ai, Du, começa você, cara. Vou ler o e-mail do André Martins, o apelido dele é Dorecos, também não falou de onde que é. Mensagem dele. Caras, acabei de ouvir o último pod de vocês, ele tá se referindo ao podcast do Game News, né? E tá muito bom. Achei muito legal a disputa da galera pra ver qual rede era melhor, PSN ou Live. Claro que é a PSN, né? Ele não falou isso, isso é eu que tô falando. Então, eu tô muito puto com o que aconteceu com a PSN. Embora eu não me encaixe no grupinho Leite com Pera, olha só, usando nossos termos aí, né? Esse termo, tipo, acho que a gente vai padronizar ele pra todo cast que a gente fizer, cara. Mas esse termo é dual way, cara. Ô, não fala isso, cara. Daqui a pouco vão bater na nossa porta aqui, cobrar direitos autorais, né? Ele falou que não faz parte aí do público Leite com Pera, né, da jogatina online. Ele, confesso que adoro jogar, adoro juntar a galera pra jogar Black Ops. E o que dizia de Super Street Fighter 4, que é muito bom. O motivo de eu estar enviando esse e-mail é pra sugerir um podcast com a história dos videogames. Aí ele fala aqui, tal, do primeiro videogame, que é o Tennis for Two, dos que vieram na sequência até chegar no Odyssey, né, que é de 71 lá e tal. Tem até um artigo aí que eu fiz, inclusive, no site sobre o Odyssey, se ele quiser dar uma olhada depois. Falo sobre esses videogames aí também. Aí ele termina o e-mail aqui. Aí pra terminar, galera, minha filha se chama Giovana. Um abraço pra Giovana, cara. Abraço, Giovana. Dalton, manda um abraço pra Giovana, Dalton. Ô, Dalton, pelo amor de Deus. Giovana, um abraço. E ela tem apenas 6 anos, cara. Então, 6 anos. Então eu vou pedir pra galera, o Lira e Dalton, não pode falar palavrão mais no podcast, que a gente agora tem um público infantil, cara. É verdade, tem que maneirar esse linguajar aí. É, exatamente. ele falou que ela ouve os podcasts também e está seguindo o caminho do pai, né, na jogatina. Aí ele fala aqui, cara, acontece que depois de ouvir as críticas da galera aí, ela não quer mais tomar leite com pera. Porra, mas leite com pera não pode, né, velho? Ó, então, eu vou mandar uma dica aí pro André e pra Giovanna também. O bom mesmo é vitamina de abacate, cara. Então, fuja do leite com pera, tanto quanto você deve fugir também de ovo maltine, cara. Exatamente, o negócio é vitamina de abacate. E tem que ser vitamina de abacate grossa, pra comer de colher. Pra finalizar mesmo, que ele pediu pra mandar o nosso ID da PSN, aí o Lira vai providenciar aí pra você. Eu já conversei com ele aqui, que ele tá muito vagabundo e não tá cumprindo as funções aqui do site, né? É isso aí. Tá bom, tá bom. Então o Dalton vai ler mais um e-mail, um recado. Fala aí, Dalton. Na verdade, o recado que eu vou ler não é nem sobre esse cast, cara, mas ficou interessante e vale a pena a gente ler. O nome dele é Petras Rezende, ele deixou um comentário no nosso podcast de Doom. Aí ele falou o seguinte: putz, eu tive uma overdose de Doom. Em 2001, trabalhava no telemarketing. Durante as minhas fuçanças pelo computador, eu encontrei o jogo escondido numa pasta. Passava o dia jogando Doom. Foram 6 meses até mudarem minha máquina por uma melhor e eu perder o jogo. Depois disso também fiquei anos não só sem poder olhar pra cara do Doom, como pra qualquer outro jogo de primeira pessoa. Ele ficou traumatizado, cara, porque tiraram o Doom dele lá. Nossa, cara, imagina isso daí, cara. O cara tá lá trampando assim, né, pá, tá mexendo ali, telemarketing, sabe como que é, né? Aí, de repente, aparece uma pastinha lá, jogos, né? Aí o cara abre e tá lá, Doom. Você já pensou, cara? Diga-se por passagem, cara, o Eduardo já atendeu telemarketing. Aí o cara clica nisso daí, premiado por aquela tela horrenda, cheia de demônios morrendo, e sangue, e tripas e... E só um momento, senhor, por favor, né, velho? Só um momento, senhor, e a bala comendo, né? Porque eu preciso matar os demônios, né? O Lira não quer falar, mas ele também já atendeu telemarketing já, cara, numa empresa aí que eu não vou citar, né? Junto com você. É. Então tudo bem, né? Aí termina assim, e pra entrar na contradança, eu curti o filme que fizeram, falando daquele filme horrendo do Doom lá, beleza. Aquele zoado, é do inferno, né? Aquele é do inferno no mau sentido, cara. Capiroto Effects. Como que é o nome do rapaz aí mesmo? É, Petras Rezende. Ô, Petras, gosto duvidoso, hein? Filminho ruim, cara. Gosto duvidoso, mas tudo bem. Tudo bem, né? Mas valeu o e-mail, cara. E aí, Dalton, acabou o e-mail do nosso querido Petras? Acabou o e-mail do nosso amigo Petras. Obrigado por deixar o recado pra gente. Isso pra vocês verem que a gente lê todos os recados, não só dos artigos e podcasts recentes. Então, a gente tem toda uma base de artigos lá e podcasts. Tipo, se vocês comentarem qualquer um deles, a gente vai ler. E dependendo, a gente responde, comenta, etc. É, se assim a gente julgar, né, Dalton? Se assim a gente julgar, né? Mas não, o Eduardo e o Dalton, eles sempre comentam, respondem os comentários aí. Eu não sei se eles respondem os e-mails, né, mas... Vocês respondem os e-mails? Não, né? Ah, os e-mails a gente comenta, Tá, precisa ter que começar a responder os e-mails também, tá? Obrigado. É, eles vão começar a responder os e-mails também, galera. E eu vou ler aqui o e-mail. Vou ler o e-mail aqui do Bruno Fernandes. Ele mandou assim, ó. Câmbio base, alô devoradores de controles. Então, galera do Devoradores, ouvi o podcast 9 e a respeito do que vocês comentaram sobre o modo de jogo multiplayer, gostaria de dizer que eu sou fã. Mas todo mundo é fã, né, cara, de multiplayer. Não. É muito divertido jogar online. É sim, Dalton, cala a boca. Não é não. Cala a boca você também. Eu, por exemplo, encaro como um desafio infinito, pois sempre tem alguém melhor do que você e com isso você busca melhorar o jogo, no jogo para mandar bem, tá vendo? Por isso que vocês não gostam, cara, vocês mandam mal, cara. Vocês tem uma coisa, se o jogo é ruim, não vai ficar bom, né, cara? Não, mas vocês reclamam, sabe por quê? Vocês ficam fazendo Copa Civil Santos no trabalho de vocês aí de Street Fighter, aí tem neguinho que perde e fica nervosinho. Não é nada disso, cara. É outra coisa. O problema é outro, velho. O problema é que, assim, tem vários fatores, como, por exemplo, não poder se dedicar 15 horas por dia ao jogo, entendeu? Como a galera que joga online faz, né? Então, tá bom, Dalton. Se você tem jogos que, tipo, deixam isso mais justo, tipo um Street Fighter, assim, algum jogo de luta online, já é outro papo, né? Tá bom, Dalton. Vamos lá, né? Se vocês perderam na Copa Kisuko lá do trabalho de vocês aí... Tá bom, mas vamos continuar aqui. Aí ele fala assim, ó. O Mortal Kombat para Xbox 360 que eu joguei é um exemplo de sucesso, na minha opinião, para o modo offline. Além do jogo ser muito bem produzido, ele conta a história de dos três primeiros mortais e me fez ter vontade de zerar logo para poder assistir o desenrolar do filme que vai ocorrendo entre as lutas. No fim das contas, né, o multiplayer online não vai substituir o offline. Também acho que não, né, cara? O offline é bacana, né, cara? A galerinha do troféuzinho gosta do offline, né, velho? É, isso aí, câmbio, desligue, parabéns pelo ótimo trabalho. Parabéns, Dalton, parabéns, Eduardo, aí, pessoal. Um ótimo trabalho, vocês dois. Oh, aí. Muito obrigado, obrigado. Você aí também é um grande trabalhador também, cara. Ah, não, eu sou vagabundo, né, cara? Então eu me excluo desse não, parabéns. Não, mas tem hora que você trabalha, cara. Tem hora que você trabalha. Você trabalha, você faz bem, né? É isso aí. Obrigado, hein, cara. Vocês são muito gentis. Então eu vou agradecer aqui o pessoal que mandou e-mail e que a gente não leu. E o Eduardo vai responder todos esses e-mails, tá? Do Renan, do Lucas, do Michel Melo, Bacurau. Fiquei sabendo que o Bacurau não gosta do nome dele, cara. Do Luiz Ricardo, do Kabuki e do Luiz Alberto. Muito obrigado aí, galera, que mandou e-mail. Continue mandando e-mail, quem sabe o Dalton ler seu e-mail, se assim ele julgar. Se assim ele julgar, se assim ele tem mais julgar. Uma coisa, tem mais uma coisa, o comentário que o Eduardo leu do Dorecas aí, antes dele mandar esse comentário, na verdade, antes ele contatou a gente pro formulário lá, que a gente tem no site que ninguém nunca preenche. Ele quis preencher, foi muito legal. E ele falou nesse formulário que ele achou nosso cast via iTunes, cara. Então, acho que... já avisando pra galera que tem mais uma forma, né? Se você é um usuário aí dessa maravilha da Apple, chamada iPod, ou qualquer coisa assim. Tipo, isso, aí você vai lá no seu iTunes, cara, e busca por podcasts, claro, que a sua conta do iTunes deve ser nacional, né, etc. E nosso podcast tá lá. Então, você adicionando o nosso podcast no seu iTunes, toda vez que tiver um podcast novo, ele vai sincronizar. Então, fica mais essa forma, já que você fala, putz, como é que eu vou ouvir esse cast, cara? Eu não tenho como ficar na minha máquina ouvindo o cast porque eu tô trabalhando. Ou jogando Doom no telemarketing, né? Doom no telemarketing. Então, cara, olha só, você põe ele no seu iPod e vai escutando no busão, cara. Em vez de você ficar ouvindo papo daquele povo idiota que fica falando nada com nada ou fofocando, você fica ouvindo o nosso cast, cara. Olha que maravilha. E dá risada, olha. Devorando. Então, isso aí, cara. Então, fora o link do iTunes, lá você consegue, no iTunes também você consegue colocar o feed RSS, dá na mesma, no final das contas. Enfim, né? Muito boa essa dica do Dalton, né, cara? O Dalton tem vários produtos da Apple, cara. Ele é um rapaz rico, né? Não, nem sou fanboy Apple, mas o iPod é uma coisa boa, cara. Eu também tenho iPod. Eu ouço os devoradores no iPod. Então, né, cara? Eu queria falar também que a gente nunca falou dos nossos parceiros, sabe? A gente tem vários sites parceiros. Vocês devem ter visto o link deles na direita do nosso site. Mas eu vou falar aqui, eu vou fazer um jabá aqui pros nossos parceiros, né? Então, sabe quem são nossos parceiros? Tem aqui, ó, o Santo Grave. Você que gosta de música eletrônica aí, ouve o Santo Grave lá, acessa o site deles, tem bastante informação sobre música. Também tem o Voda Bagarai, né, que é um site todo engraçaralho aí da internet. Tem várias piadinhas, vídeos engraçados, imagens engraçadas. Tem o blog do Waka. Vocês conhecem o blog do Waka, né? Todo mundo conhece o blog do Waka. Tem os reviews do Waka Shimazu aí lá. Grande Renan Pinheiro, nosso primeiro colaborador. Não, primeiro colaborador é o Renan Pinheiro, Du? Não. Primeiro colaborador é o Thiago Sales. É isso aí, Du. Isso é verdade, desculpa. Primeiro colaborador que não é conhecido direto, né? Mas tudo bem, né? Tem o Games para Garotas, da Ana Paula, que é amiga do Eduardo lá do Playfire, né? Exatamente. Pô, aí a Ana também de vez em quando faz uma referência ao nosso blog aí, de vez em quando, né? Devia fazer mais, né? Mas bem. Tem o Gaga Games, que a gente já fez até referência no Twitter sobre eles, que eles trouxeram bastante visita pra gente há um tempo. Trazer mais, cara. Vocês têm que trazer mais visita pra gente também. O emula.com.br, que é um parceiro novo nosso aí. Tem bastante coisa de emuladores lá, quem gosta de emulação, né? Lembrando que tem 24 horas pra você apagar a ROM lá, né? Que é a conversa fiada. Tem o Titan Games, também, que é nosso parceiro aí. Tem um site sobre games. KS Variedades, que vende bastante bugiganga, né? Vende videogame, vende jogo. Ah, beleza. Tem o Jogando com Amigos, que é um blog também falando sobre jogos. Bem bacana. Tem um parceiro recente aqui, que é o Planeta SNES. Super NES, cara, que super videogame, né, cara? Vale a pena dar uma conferida. Ah, e falar aí no Planeta Super NES, tem que mandar um abraço aí, né? Então, a gente vai mandar aquele abraço pro nosso amigo aí, pro Ives, né? Valeu, Ives. Um abraço para o Ives. Planeta Super NES. Que o Ives é do Planeta Super NES. Ele pediu um abraço, ele comentou lá no nosso podcast, pediu um abraço aí, tá mandado. Vou mandar aquele abraço efusivo, né, cara? Um abraço! Então, vale a pena conferir lá o Planeta Super NES. Então, Ives, coloca a referência do nosso cast aí no seu blog aí, cara. E também o Master e Experts. Também um blog aí sobre games, né, cara? Todos os amigos, nossos amigos sobre games, ou alguma coisa que tem a ver com games, ou com pessoas que jogam games. Enfim. Vamos falar, cara, agora. Um recadinho aqui. Sabe o quê? Promoção, primeira promoção dos Devoradores de Controles. Foi uma tragédia essa promoção, viu, mano? Sabe por quê? Ninguém ganhou, velho. E aí, Eduardo? Ninguém ganhou. Com quem vai ficar o jogo, cara? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou falar quais que eram os jogos. Então, qual que era? Podcast 8, qual que era? Podcast 8, o jogo era Street Fighter. Podcast 9? Podcast 9, o jogo era Mortal Kombat. Não precisava nem falar qual que era. Se falasse só Street Fighter, falar Mortal Kombat, tinha acertado. No podcast 8, a gente falou durante o podcast algumas frases que são ditas no Street Fighter 4. Na verdade, o Salese falou, né? Salese falou. Tanto que a gente falou que ele era importante e tal. É. E falou duas frases lá. E fora isso, na página desse podcast, tem um link oculto lá. Tem, logo na parte de links, tem uma interrogação lá que tá oculta. Ela tá da mesma cor do fundo. Mas se você clicar, você vai ver que tem um vídeo que é o Street Fighter 4. E fora isso, a gente mandou algumas dicas no Twitter também falando que a música de um podcast anterior tinha relação com esse jogo. Aí era a música tema do Gaio. É, tava fácil, cara. Se tivesse atentado as dicas aí, tinha acertado. Tava fácil mesmo, né, velho? Mas e aí, Du, com quem vai ficar esse jogo aí? A gente vai queimar ele, cara? Calma, deixa eu falar aí das dicas do segundo cast, que eram ainda mais óbvias, né? Então, no segundo podcast, que era o Mortal Kombat, durante todo o podcast tiveram frases direto do Mortal Kombat 2, né? Que acho que é o mais famoso aí. E acho que tinha alguma coisa do 1 também, né, Dalton? Tinha. Na verdade, eu fiz um mix, embora não sabe exatamente o que eu coloquei. É, então, mas era Liu Kang, tipo, falava o nome de personagem. E a tradicionalismo é Choose Your Destiny, né? Choose Your Destiny. Então teve várias, assim, durante o podcast pra ficar bem fácil. Mas chegaram perto, né? Chegaram bem longe. Alguns acertaram o segundo cast, né? Falaram que era Mortal Kombat. O Luiz Alberto, ele mandou pra gente e falou que o primeiro podcast, o jogo era Doom. Na verdade, o tema do primeiro podcast, o jogo era Doom, né? Não o jogo oculto. E ele falou que o podcast 9, o game era o Super Mario. Aí eu não sei de onde que ele tirou esse daí. Põe a musiquinha da vidinha aí do Mario Bros, do Super Mario World aí, cara. Ganhou uma vida, cara, com isso daí. Mas enfim, ninguém ganhou, né? O que a gente vai fazer com esse bendito jogo? Eu tenho esse jogo, você tem esse jogo, o que a gente vai fazer com ele? Eu não tenho PS3, eu tenho Xbox, então não vai mais me servir pra nada. Então a gente vai sortear esse jogo da forma mais tradicional possível. Ah, então a gente vai esperar no Twitter lá alguma coisa? Esperar, tipo, chegar um número X de seguidores? Não, a gente vai da forma mais simples possível. Vamos colocar uma frase, o pessoal vai retweetar a frase, todo mundo que retweetar vai estar concorrendo, e aí a gente vai sortear para uma das pessoas. Ah, muito fácil, hein? Agora não precisa adivinhar nada, não precisa esperar nada, não precisa nem pensar. É só copiar o texto que a gente vai colocar no site e retweetar. Ah, mas tem que ter um tempo mínimo aí, né? Um tempo máximo, uma coisa assim. É, vamos anunciar no podcast 11, né? Podcast 11, né? Então vamos segurar isso daí um pouco. Então o tempo máximo vai ser suficiente se assim a gente julgar. Se assim a gente julgar. Enfim, promoção encerrada, ninguém ganhou. Que beleza, hein, velho? Promoção, papelão, missão... coisa feia do caramba. Porra, mano. Mas que beleza. Mas aí, promoção, missão impossível, devoradores de controles, cara. Ninguém ganhou, cara. A gente é foda mesmo. Então, continuando aqui nos nossos recados, nós temos uma nova página com a nossa equipe. Nossa, você vai ver lá a nossa equipe dos devoradores. Você vai ver a foto do Dalton, a foto do Du, tem a foto minha, tem a foto de todo mundo lá. Tem a foto do nosso... Tem uns que não tem foto, que eles são envergonhados. Mas daqui a pouco eu descolo uma foto e coloco lá. Relaxa. Aí tem os jogos favoritos, tem todas umas informações a mais que a gente precisa colocar também. Eu vou colocar lá PSN, Xbox Live, Steam. Tipo de coisa que vocês querem saber que eu não quero passar, sabe? Mas enfim, e a gente tem um novo colunista, que é o Mario Balbino, que ele fez uma coluna sobre Street Fighter, sobre Shank, vale a pena dar uma conferida. Eu fiquei sabendo que é apadrinhado de alguém esse. Apadrinhado de alguém, né, cara? Estudou com alguém, né, no colégio, cara. É tipo, rola tipo um nepotismo, se fosse parente, né, mas tudo bem. Tá. Tudo bem, né, cara? Então, mas vale a pena conferir, cara, tá bem escrito o negócio ali. Por fim, né, acabamos aqui com nossos recados. Vamos começar o podcast num top de 5 golpes de jogos de luta abrasileirados. Mini táxi! Alex Fu. Tiger Robocop. Alibaba Mamãe. Ikizu, onde acho? E agora no cast, vamos começar aqui o podcast, falando agora sobre o Mega Drive. Mega Drive, meu primeiro videogame foi o Mega Drive. Gosto do Mega Drive. O meu acho que foi o terceiro, meu terceiro videogame foi o Mega Drive. Era essa garotada rica aí, que tinha muito de videogame, né, cara? É, né, os riquinhos aí com vários games, né? É nada, se bem que o Dummy falou que ele era, tipo, isso daí foi a custo de muito suor da testa dele, assim. Tinha que vender um videogame pra comprar outro, né, cara? Eu nunca vendi nenhum videogame meu, cara. Ah, porque é riquinho, né, cara? Ah, que foi dado pro meu pai, né, cara? Não posso vender, né, cara? Ah, tô entendendo. Então, eu não tive Mega Drive e eu lembro que na época eu tinha Master System. Acho que eu até falei isso no cast de Master System. Falou, né? O único cara que tinha Mega Drive aqui na rua era o cara que morava... Castelinho. No Castelinho, aqui da esquina, cara. Mas ele era rico pra caramba, entendeu? Então, Castelinho, cara. A casa era um castelo, cara. Só ele tinha Mega Drive. Então, ele era muito bem visto e bem quisto pela garotada, porque ele era o cara que tinha o videogame legal e tinha dinheiro, entendeu? E era o dono da bola também. Dono da bola. Então vamos lá, né? Só pra relembrar aqui, a gente já falou isso no podcast de Master System, uma história da SEGA, né? Que ela foi fundada em 1944, na Havaí, como estande de games para fornecer serviço de entretenimento para soldados americanos. Depois ela mudou pra Tokyo em 1951 e teve o nome mudado pra Service Games, né? Que é SE, né? Do Services, aí o GA do Games, né? SEGA. Registrado em maio de 1952. Aí depois disso ela se fundiu com outras empresas. Aí no início dos anos 80, ela começou a produzir os arcades ali, né? Aí lançou alguns jogos, Hang-On, Space Hair, Out-Run, Afterburn. Aí lançou o famigerado Master System, aclamado aí pelo Dalton e pelo Duna, essa porcaria. É, quem quiser saber mais sobre o Master System, a gente tem um podcast só de Master System. Um podcast de Master System, cara. Foi incrível esse podcast, apesar de... Muito legal. É, esse daqui é o segundo podcast da série consoles, né? Quem sabe mais pra frente a gente faça de mais consoles assim. Não. É, já tem um pessoal apitando aí, falando que quer de Super NES, né? Calma, vai rolar, gente. O Lira quer também. Eu falo brincando assim, eu quero também. A gente vai fazer de NES e de Super NES, pode ficar tranquilo. Mas vamos conhecer um pouco aí do Sega Mega Drive ou Sega Genesis. Quando foi lançado isso daí, Du? Então, foi lançado em 1988 no Japão e 1989 nos Estados Unidos. O Mega Drive é mais velho do que o Super Nintendo, né? Foi lançado antes do Super Nintendo, que foi lançado nos anos 90 já. E Lira, qual foi o jogo que vendeu mais cópias aí no Mega Drive? O Sonic 2, mano. Eu tenho esse jogo também, cara. Eu vou colocar a foto do cartucho e da capa que eu tenho aqui. Eu achei aqui a capa, o cartucho e a capa. Foram vendidos 6 milhões de cópias aí. Esse jogo incrível. E nessa época aí, cara, vender 6 milhões de cópias era foda, hein, cara. Era absurdo, né, mano? Pô, 6 milhões de cópias, o produtor do jogo ganhava, tipo, uma virgem na casa dele, tá ligado? E falando em 6 milhões de cópias, você pensa assim, que tinha muita fita pirata ainda, né? É, além disso, ainda tinha muito jogo pirata nessa época. É, então assim, o Mega Drive, videogame 16 bits. Olha, ele tinha um processador da Motorola 68.000 com clock de, ó, incríveis 7,68 MHz, cara. Incríveis, né? É, esse processador da Motorola, ele ficou meio famoso, assim. Foi usado para vários equipamentos, usaram esse processador aí. É, a Motorola, antes de fazer celular... Enquanto fazia celular, já fazia processador. É, fazia né, processador, exato. Eletrônicos em geral, né? Mas, a atenção é pelo clock, né, cara? O Mega Drive era tão gigante, tinha esse clock aí miserável. Aí tem uma comparação infeliz aqui, né, cara? Que é um clock acima do 1,79 MHz, ou 2,68 MHz, ou 3,58 MHz variável do Super NES. É, então, isso daí era uma arma do Mega Drive, esse clock maior. Por exemplo, quando você tem um clock de processador maior, você consegue renderizar o cenário mais rápido, né? E é por isso que o Sonic conseguia fazer a tela andar tão rápido, e no Super NES você não conseguia encontrar nenhum jogo que acontecesse isso, né? E a Sega usava isso como uma estratégia de marketing, né? Da velocidade dos jogos. Aliás, assim, não só isso era usado como estratégia de marketing, eu não sei até que ponto tinha fundamento, né? Tipo, tem Sonic, beleza. Mas é. Tinha outro lance que aliás, isso tinha no comercial do Mega Drive nos Estados Unidos, e a gente vai postar o link aí do comercial do YouTube. O comercial falava do negócio que o Mega Drive tinha, que chamava Blast Processing. Cara, era um negócio assim que. A única justificativa que encontraram pra explicar, chegava e perguntava: o que é Blast Processing? Aí os caras da SEGA falavam: é uma coisa que o Super Nintendo não tem e o Mega Drive tem. Que engraçado isso daí, né? Era isso, cara. E ninguém sabia explicar o que era isso. Aí tinha um comercial, que é o que a gente vai postar, que assim, era tipo eram dois carros, assim, aí atrás de um carro tinha um Mega Drive ligado. Aí esse carro era super rápido. O cara fala assim: esse carro aqui tem o Blast Processing. Aí tinha um carro que tinha o Super Nintendo ligado, era mais lento, assim, né? Isso aqui é sem Blast Processing. Provavelmente eles estavam fazendo alusão a esse lance. A velocidade do clock. Né? Do clock. Mas assim, como o Mega Drive foi lançado antes do Super Nintendo, o restante das coisas normalmente era tudo inferior, assim. Tipo, o Mega Drive, o chip de som dele era pior e tal. O Super Nintendo só era pior nesse lance do processamento mesmo. E a SEGA sabia usar isso bem, que era fazer jogos mais rápidos, né? Então, mas esse lance do Blast Processing, ele veio assim, que nem você falou, o Super Nintendo foi lançado depois e começou a tomar uma fatia meio considerável do mercado do Mega Drive. Aí ele ficava apostando nisso aí, cara, mas tipo, era uma pura jogada de marketing, sabe? Suja, cara. Assim, mas a SEGA sempre foi muito boa nisso, assim. Nesse lance de saber usar o que tem, fazer jogada de marketing. Até o nome do videogame é uma jogada de marketing, é Mega, né? Mega Drive. Então, e uma coisa que o Du falou do chiptune do Mega Drive, o chiptune do Mega Drive era muito bom, cara. Devido ao clock também, ele conseguia fazer o som, os sons melhores que o Super Nintendo. Se você buscar na internet, no Google, alguma coisa assim, no YouTube, tem vários vídeos, cara, de sons remixados de chiptunes de Mega Drive, cara, são muito bons, cara. Esse lance aí tem muita controvérsia, né? Tem gente que fala que o Super Nintendo é melhor, e aí o pessoal entra em questões de hardware, não, mas o Super Nintendo tem um chip não sei do que, o Mega Drive tem um chip não sei o que, é complicado isso daí. Eu lembrei aqui, até quando tá falando do marketing, tinha um slogan, cara, que falava assim. Era em inglês o slogan, tipo, a Mega Drive can do what a Nintendo don't, sabe? Nintendo don't. Fizeram um trocadilho com o final da palavra Nintendo, tipo, não consegue fazer, sabe? Uhum, entendi. Tipo, o Mega Drive consegue fazer o que o Nintendo não consegue fazer, entendeu? Bom, mas aí continuando aqui, por que que a SEGA lançou a Mega Drive? A gente já contou a história do Master System aqui no podcast, né? A gente falou que ele só fez sucesso no Brasil e em alguns países da Europa, né? Então, como a maior fatia do mercado estava nos Estados Unidos e no Japão, a SEGA lançou um console novo, né? E aí ela fez o Mega Drive muito mais poderoso do que era o Master System e o NES da época para tentar ganhar essa fatia do mercado. E ganhou, né? Nos Estados Unidos o Mega Drive ele foi mais vendido do que o Super Nintendo. Só que aí no Japão acabou perdendo, né? Mas nos Estados Unidos foi muito bem sucedido. Muito bom, hein, Mega Drive? Então vamos falar aqui dos modelos de Mega Drive. O primeiro modelo, né? O Mega Drive conhecido aqui no Brasil como Mega Drive japonês. E aí, Edu, como que era o Mega Drive japonês? Esse foi o que eu tive, cara. É aquele Mega Drive mais clássico, que tem aquela bolona, né, no centro dele. Tá escrito 16-bit dourado, assim. Ó, 16-bit. É muito bit pro videogame só, né, velho? Aí a primeira versão dele veio com Altered Beast, e aí depois mudou pro Sonic, né? Quando a SEGA criou o mascote definitivo dela, que foi o Sonic, aí mudou pro Sonic o jogo que vinha. É, sim, pessoal, nessa época os videogames vinham com jogos, né? Hoje em dia não rola mais isso daí. Nem mais nada. E esse daí foi o meu primeiro videogame também, Mega Drive japonês. Eu tentei procurar ele aqui na minha casa, só que eu não achei ele, não. E eu tenho 16 bits, tá douradinho, e a caixa dele era uma caixa bem grandona, assim, branca. Uma caixa branca, né? Aí o M e o D, é, vermelho e verde, né? Isso aí mesmo. Era esse Mega Drive que tinha, eu não sei se é isso, parecia que tinha um controle de volume, cara, perto do... Era o controle de volume do fone de ouvido. Exatamente, tinha um controle de volume do fone de ouvido, é verdade. Perto do botões ali, eu falei, cara, eu ficava imaginando se alguém já tinha usado aquilo, sabe? Eu usei, hein, cara. Você ligou o fone de ouvido no Mega Drive? Opa, claro, cara. Bom, som estéreo, cara. Tinha, a maioria das televisões naquela época não tinha som estéreo. Aí você metia um fone de ouvido lá e tinha som estéreo, pô, da hora. O outro problema é que o fone de ouvido daquela época tinha 20 centímetros de comprimento, mas até aí beleza, né, cara? Você jogava com a cara em cima do videogame. É. E, nossa, cara, eu lembro antes daí. O que eu quebrei de controle de Mega Drive, cara, nessa vida não tá escrito, velho. Nossa, lira grosso, cara, que é isso. Nossa, o controle original do Mega que veio lá com o videogame, cara, esse aí faleceu faz tempo, viu, meu? Eu achei os controles daqueles de 6 botões, sabe, que eu comprei por último. Nossa, cara, esse controle de 6 botões Mega Drive pra mim é lendário, assim, acho que é um dos melhores controles que os caras já fizeram, dos melhores pads, assim, que os caras já fizeram. O modelo dele é utilizado até hoje, né, quando o cara quer fazer um pad com 6 ou mais botões, é um é modelo muito parecido. É o pad do Mega Drive. E, aliás, fala muito do Saturn, só que o do Saturn foi baseado nesse, assim. Era muito, agora muito parecido, cara, o pad do Saturn. Eu cheguei a jogar Saturn. É controverso, né, cara, o melhor controle do mundo é do Super Nintendo, mas tudo bem. Vamos lá. Aí, nos Estados Unidos, eles lançaram o Sega Genesis, né, porque... Tu vai contar pra gente por que Genesis... É que Genesis é tipo meio que renascimento, né, e tal. É, e era o renascimento da SEGA nos Estados Unidos, né? Mas o modelo do videogame é idêntico ao japonês, é a mesma coisa. 16-bit na veia, né? 16-bit na veia. Acho que mudava, se eu não me engano, a cor do botão, em um era azul, no outro era branco. É verdade. No controle, né? O botão de reset. Exatamente, um era azul, outro era branco, mas só isso, cara. O do meu era azul, mano. É, então, que o seu era o japa, né? Então... O meu era azul. E aí tem o famoso Mega Drive, foi lançado pela nossa querida Tectoy. O que tinha do Mega Drive da Tectoy, querida Tectoy? Cara, Tectoy sempre lendária, né, cara, com a Sega. Os caras lançaram o mesmo console, era idêntico ao Genesis, né? E era compatível, né? Esse primeiro modelo já era compatível com o Sega CD, que a gente vai falar mais pra frente, com o 32X, que a gente também vai falar mais pra frente, e com o adaptador de Master System, né? Lembrando disso, Gu, na caixa do Mega Drive japonês tinha o 32X e o Sega CD, né? Vamos lá. Aí tem o Mega Drive 2 japonês. O que tinha diferente do Mega Drive 2? Então, aí eles remodelaram o console, né? Mudou o design dele. Ele passou a ser... O pessoal aqui do Brasil deve lembrar do Mega Drive 3. É mais quadradinho e tal. Não tem mais aquela bola em cima. E esse modelo japonês, ele era muito parecido com esse Mega Drive 3 que foi lançado aqui no Brasil. Tectoy, né? Pela Tectoy. Esse aí é o Mega Drive 2 japonês. Mas o hardware é o mesmo console. Mesmo, né? É a mesma coisa, só mudou o design, jogo que vinha junto, é a mesma coisa. É que nem os Slim aqui da nova geração, né? Isso. E aí, seguindo essa mesma pegada, a SEGA da América lançou o Genesis 2, que seguia o mesmo modelo do Mega Drive 2 japonês, era a mesma coisa. E a Tectoy? O que a Tectoy fez? Então, cara, a Tectoy, nossa chapa, né? Na contramão da evolução, ela não alterou o design. Ela lançou o Mega Drive 2, só que era o mesmo design. O Mega Drive 1. Só mudou o jogo que vinha junto. Na contramão da evolução, né? Aí tinha o Genesis 3. O que aconteceu no Genesis 3? Nada, aí, né? É um outro modelo já, cara. E só tem nos Estados Unidos. É um modelo bem estranho de Mega Drive. Eu vou colocar uma foto aí pro pessoal ver, porque acho que pouca gente deve ter visto, né? Porque não chegou aqui no Brasil esse modelo, nunca chegou. Até esse cast mesmo eu nem sabia. Nossa, o negócio é muito estranho, cara. É tipo muito pequeno, assim. É um modelo mais estranho e tal, não chegou aqui. É estranho aos nossos olhos também, né? Porque como não chegou aqui pela Tectoy, a gente se acostumou com os outros modelos. Aí teve o quê? Mega Drive 3 da Tectoy. O que a Tectoy fez? Então, aí a primeira versão do Mega Drive 3 foi séria. Eles copiaram o modelo do 2 japonês, ou então do Genesis 2, né? Que é aquele quadradinho que a gente viu aqui como Mega Drive 3, foi sério. Só que aí depois descambou, né? Aí eles fizeram o Mega Drive 3 com o Show do Milhão. Sacanagem, né, velho? Silvio Santos na caixa do Mega Drive. Silvio Santos na caixa do Mega Drive. Aí eles fizeram um outro com 82 jogos na memória, outro com 86. E esses com jogos na memória, ele não tinha mais entrada pra cartucho, saca? E mudaram o modelo. Totalmente emulado, né? E tinha um clone de Guitar Hero no negócio. Não é com clone de Guitar Hero no negócio? Esse aí é o seguinte, cara, que a gente vai falar. É o Mega Drive 4. Porque nossa, a Tectoy não desiste, né, cara? Como se já não bastasse destruir, né? Como se bastasse fazer uma cagada, né? Os caras... Eu tenho uma curiosidade, cara, da Tectoy. Será que ela vai lançar o Sega Saturn, cara, 2 agora? Cara, os caras podiam lançar o Dreamcast, né, cara? Não, mas tem que pegar na ordem cronológica, né? Tem que lançar o Sega Saturn e depois lançar o Dreamcast, cara. Não, mas a Tectoy lançou esses consoles aqui também, né? Chegou a lançar. Aí esse Mega Drive 4, ele tem 87 jogos, né? E ele vem com um acessório que chama Guitar Idol, que é pra você jogar um jogo do estilo Guitar Hero, que foi totalmente desenvolvido pela Tectoy mesmo. Tectoy é genial, né, velho? Aí você vai ter ali, ó, Guitar Hero com Skank, com Paralamas do Sucesso, com Detonautas Rock Club, sabe? Maravilha. Olha, recomendo fortemente, hein? Então, tem umas curiosidades aí, né, que o Du vai falar aqui sobre os modelos de Mega Drive. Quais são essas curiosidades, hein, Du? Então, além de todos os modelos que a gente falou, né, teve os modelos da pirataria, né? Os modelos dos pirateiros. Tinha um, cara, que chamava Mega Brasil 3. Vai, Brasil! E é engraçado que esse Mega Brasil 3, ele até parece com o Genesis 3, tá ligado? Acho que os caras devem ter visto lá fora, né, nos Estados Unidos. Ah, que legal esse modelo, vamos fazer um videogame pirata aqui, vamos seguir essa tendência. Uma coisa sobre os modelos do Mega Drive é que nem todos eles são compatíveis nem com o Sega CD, nem com o 32X e nem com o adaptador de Master System. São só alguns, os primeiros e tal. Depois os caras foram capando o videogame pra baratear custo, né? Principalmente a Tectoy, né? Não, então Eduardo, o primeiro Mega Drive acho que era embaixo o Sega CD, né? Se não me engano. Na verdade é uma entrada do lado, né? Do console. Uma tampa meio que sai do lado assim, só que aí ele encaixava meio que como um suporte, assim, pro Mega Drive, meio que por baixo, mas com encaixe do lado, saca? Ah, é porque a maioria das pessoas conhece aquele Sega CD que fica à direita do Mega Drive, né? É, porque como o encaixe é do lado, né, você poderia colocar ali, né, que teve dois modelos de Sega CD também. A gente vai colocar um link aí no post falando sobre os modelos de Mega Drive e qual que era compatível com o quê. E aí depois disso também teve umas outras empresas que fizeram, além da Sega, o Mega Drive. É, a JVC fez o Wonder Mega Drive, que ele juntava o Mega Drive com o Mega CD, né? É, semelhante ao que teve aqui também, que era o Sega CDX, né? Que era o Mega Drive com Sega CD com CD Player, né, cara? Porra, mano, que incrível, hein, cara? Moleque. Que incrível, cara. Aberração, né? Cala a boca, Dalton, bagulho incrível. E outra coisa que tinha também foi o Tera Drive, que era um PC, né, com um Mega Drive acoplado, cara. Isso é bizarro, hein, cara. Isso é uma mutação genética, cara. Isso daí. Ah, e uma coisa legal. Isso aí eu acho legal mesmo, cara. O Mega Drive, ele teve um portátil também, né, que chamava Nomad. Era um Mega Drive mesmo, só que ele era portátil, tipo, parecido com Game Gear, assim, e aí você colocava a fitona do Mega Drive atrás, assim, pá! O cara abria a mochila e sacava um Sonic, assim, daquela lapa e já metia atrás. Metia atrás o bagulho, pá! Sacanagem, cara. Eu sou mais você ter pegar o seu PSP e emular isso daí, né, cara, seu PSP, no Sonic 15 DS, né, pelo amor de Deus, né? E ainda tem mais curiosidades. Nossa, o Mega Drive tem bastante curiosidade, hein, cara? O hardware do Mega Drive, ele é baseado numa placa que a Sega tinha famosa, que chamava Sega System 16, né? O diretor do projeto do Mega Drive foi o Hayato Nakayama, né? E essa placa aí, o System 16, aí é uma placa muito boa, né? Lembra do Puden Axe, é feito nela, o Shinobi, o primeiro, é feito nela. Então, nossa, tem uma porrada de jogo que é feito nela, que eu eu tenho uma coleção de jogos aí, se vocês sabem. Aí eu sei como que funciona isso daí. Então, vocês falaram dessa placa de arcade, até uma outra coisa que a Sega começou a fazer para vender o Mega Drive na frente do Super Nintendo era colocar o Mega Drive no mercado como a experiência mais próxima que você poderia ter de um arcade dentro da sua casa. E até esse é um comercial muito interessante, que eu vou postar o link também, que mostra assim, tipo... Ah, nossa, eu tô afim de jogar videogame, o que eu vou jogar? Aí o moleque acho que pensa no Mega Drive dele e tem tipo um arcade assim no quarto dele, né? E ele fala, pô, isso aqui não dá, é muito grande, né? Poderia ter um negócio menor. Aí rola o Mega Drive lá, então. Essa realmente era a proposta do Mega Drive. Aí eles começaram, tipo, até nesse comercial rola uns comparativos dos jogos, assim, a versão arcade e a versão do Mega Drive, assim, tipo, ó como é parecido, entendeu? É, então parecido, começaram... né, mano? Não é nada igual, né? Então, eles começaram a vender, né? Uma das ideias era, tipo, passar isso aí, que o Mega Drive era o mais próximo que você poderia ter de um arcade dentro da sua casa, no seu quarto, ó. E complementando a informação que eu tinha falado antes sobre o nome do Mega Drive, esse nome Genesis foi escolhido depois, exatamente por esse lance de renascimento da Sega nos Estados Unidos e tal. Só que ele foi escolhido depois, porque a SEGA ela não pôde usar o nome Mega Drive nos Estados Unidos, porque já tinha uma outra empresa que usava esse nome, né? Então, ela não pôde usar o nome Mega Drive, e aí quando foi bolar um segundo nome, escolheu esse Genesis, que foi a outra história que eu tinha contado. E também tem uma... Você já falou, né, que o Mega Drive vendeu mais que o Super Nintendo nos Estados Unidos, né, que isso é palhaçada. Isso. E tem uma curiosidade sobre os mascotes aí, sobre o mascote, né, os mascotes, sei lá. Então, quando a SEGA lançou o Mega Drive, o Master System tinha fracassado, né? O Alex Kidd tinha fracassado com o mascote, e eles precisariam criar um novo. Eles fizeram meio que uma concorrência dentro da SEGA. Abriram uma licitação, né? Mais ou menos isso. Pra ver qual que seria o mascote, né? E aí o pessoal de dentro da SEGA começou a trabalhar e mostrar propostas, né? E uma das propostas de jogo pra ser mascote era aquele jogo Toy Jan and Earl, sabe? Aquele jogo dos dois aliens. Uhum. Era difícil esse jogo. Se jogar, era meio... Não é que era meio RPG, ele não era muito convencional o jogo, né? Então. E esse jogo era uma das propostas, né? E quase que se tornou o mascote no lugar do Sonic, mas aí apareceu o Yuji Naka lá e apareceu com o Sonic, né? Com a ajuda do Naoto Shima e tal. Aí o presidente da SEGA gostou do visual do Sonic e tal. E era a proposta agressiva que a SEGA queria dar pra aquele momento de combater a Nintendo. Esse jogo Toy Jan and Earl, ele era muito estranho, cara. Então, ainda bem que foi o Sonic mesmo. Ô, Dalton, você gostava desse jogo, cara? Você gosta de jogo estranho, cara? Não, nessa época aí eu não tinha esse gosto refinado que eu tenho hoje em dia. Ah, tá. Gosto refinado. Enfim, né? Vamos lá, da continuidade. A gente vai falar um pouco das personalidades aí. Esse pessoal que aparece nas letrinhas, sabe, no final do jogo. Essa rapaziada. Ninguém nunca lê. Aliás, aquela tela que você busca o jogo inteiro, cara. Tipo, a tela é mó chata, mas você buscou ela o jogo inteiro pra você falar que terminou, né? É aquela que você desliga o videogame, fala pra sua mãe. Ô, mãe, faz aquele Todd ali que eu terminei o jogo, né? Enfim. Vamos falar aqui do Yuji Naka, que ele é um grande amigo do Eduardo aí, Fábio. Então, quem ganhar aí o jogo do Sonic Genesis Collection vai poder ter a oportunidade de ver várias entrevistas com o pessoal que trabalhava lá na SEGA, no Mega Drive naquela época, né? Aí eu vou destacar só duas aqui. Uma é o Yuji Naka, que eu já citei, que ele era o grande responsável por adaptar os jogos que o Yu Suzuki fazia pro arcade, né? E ele fez ótimas conversões, né? O Golden Axe do Mega Drive. Muito bom. O Space Harrier. Todas as conversões. O Shinobi. Os jogos de Mega Drive, se você for ver, quase todos são um jogo de arcade adaptado, né? Da SEGA. E ele também foi o cara que encabeçou o projeto de criação do Sonic, né? Como eu já tinha citado antes. E aí a outra personalidade da SEGA, do Mega Drive também dessa época, é o próprio Yu Suzuki, né? Que ele criava os grandes títulos de arcade que eram convertidos depois pro Mega Drive. E a gente tem também o Naoto Shima, que a gente citou no podcast do Sonic também, que foi o cara que criou o design do Sonic, criou o personagem, a arte mesmo dele. Michael Jackson. Lembrando pra galera que a gente tem um podcast só de Sonic, aliás, o nosso primeiro podcast, né? Então. Chegou em velocidade supersônica. Galera que quiser conhecer mais sobre o Sonic, o primeiro podcast lá tá de bom tamanho. Bom tamanho? Tem bastante informação lá, cara. Ah, Então, né, cara, a gente vai falar aí sobre alguns acessórios aí do Mega Drive. Adaptador para Master System. Nossa, pelo amor de cara, Deus. Isso é uma coisa que não vi em lugar nenhum, assim, funcionar mal, cara. Isso é demônio. Cara, eu tinha um adaptador de Master System. Toma essa, Dalton. Não, cara, assim, eu falo um negócio impressionante, cara. Eu nunca vi algo ser tão... Tipo, hoje em dia, assim, você não pensa em fazer um videogame que não seja retrocompatível com a versão anterior. O quê? O da Sony não é, cara. Então, isso você vê como é um absurdo hoje em dia, cara. Isso que eu ia falar agora. A Sony, aprenda. Aprenda com a Sega, aprenda com o Mega Drive. Cara, como vocês me fazem no PlayStation 3, aí não é compatível com o PlayStation 2, os caras jogam os jogos fora, cara. Faz um adaptador de PlayStation 2 ao PlayStation 3, cara. Não é possível isso. Mesmo o primeiro Xbox não tendo feito tanto sucesso também, tipo, você não pode pôr um jogo de Xbox no Xbox 360 que não funciona também. Então, sabe por que não funciona, cara? É um absurdo, cara. Aprendam, cara. Porque os caras querem vender o jogo de novo por download, cara. O que acontece, cara? Águas passadas, cara, não morrem o vinho. O cara joga todos os jogos que ele tem no lixo, né, cara? Isso aí. Emulador, emula life, cara. Ainda mais eu fico pensando assim, no Japão, cara, os caras, eles não ficam guardando eletrônico, tá ligado? Então, se o cara... Ele tem espaço no Japão. Se ele queria manter os jogos dele, pode esquecer, porque já era. Ele vai ter que jogar o PlayStation 2 fora e não vai poder, vai ter que jogar os jogos fora junto. E vamos falar do nosso Sega Activator, cara. Esse é incrível, cara. Link Kinect, toma essa Kinect, cara. Fala, o que é o Sega Activator, Du? Cara, o Sega Activator é um sensor de movimento pra Mega Drive. Nossa! Incrível, moleque! Eu não vou nem explicar, cara. Tem o link no post. O vídeo, né, mano? Isso, link no post. Assistam, vocês vão gostar. A Sega, como sempre, representa muito bem. E no... sobre o Sega Activator ainda, tinha um jogo que eles faziam propaganda junto. É um jogo de luta que chamava Eternal Champions. Muito bom, por sinal. Era esse jogo, cara. Ele tinha... Era o primeiro jogo que eu também usava aquele controle de 6 botões do Mega Drive, né? Com o jogo com 3 botões, você não conseguia jogar ele bem. Que criou um controle de 6 botões. E aí eu lembro que a propaganda era um moleque assim, tipo, sei lá, dando socos e chutes aí que vocês vão ver. E tipo, o personagem fazendo várias coisas na tela, era um absurdo. Enfim. Aí os caras do vídeo, vocês vão ver, o cara tenta mostrar assim que o cara que tá no Activator tá se dando melhor, tá ligado? Do que o cara que tá no controle. O que é uma mentira deslavada, mas tudo bem. Não, mas o importante, o fator determinante é o seguinte. A Sega já fez o controle de movimento, cara. Antes mesmo do Wii, de Kinect. Isso aí eu concordo com o Lira, cara. Isso daí há de ser reconhecido, cara. É, cara, ó. Há de igual até aquela época. Eu não sei porquê, tipo... Não, eu sei porquê não virou, mas enfim, né? Merece aquele som de vida do Sonic, né, cara? Sonic 2 lá, mano. Pelo menos uma menção honrosa ao Sega Activator tem que ter, né? Não tem jeito. Incrível, cara. Aí tem o famigerado Sega CD, cara. O Dalton adora o Sega CD, né? Tanto que ele ouvia no Discman dele as mídias do Sega CD, cara. E só jogava Sonic CD no Sega CD. Não, eu jogava Sonic CD no PC, né, cara? Porque não tinha o Sega CD, né? Mas aí o Sega CD, cara, foi o acessório mais famoso do Mega Drive, né? Ele aumentava o poder de processamento do Mega Drive e ainda te dava a possibilidade de jogar os jogos a partir de CDs, né? CD, cara, eu tava essa PlayStation, cara, nem tinha PlayStation nessa época. E o CD é uma mídia que comporta muito mais dados do que as memórias ROM daquela época, né, cara? 720 MB. Então. Comparados com os cartuchos de muitos casos ali. Então, eu sei que o Dalton vai falar mal aí do Sega CD, mas, cara... Cara, não, mas joguei fala, CD, fala dos, cara. Os bons jogos aí do Sega CD, cara. Final Fight CD. Olha, excelente, cara. De Cadillac e Dinossauro. Porque era um jogo... Sabe por que eram dois jogos bons, cara? Porque não tinha filminho, velho. Por isso que eram jogos bons, entendeu? Sonic CD, um puta jogo bom. Entendeu? Sonic CD e tem o Night Trap também, que é um jogo, um conceito de jogo bem diferente, né? Que é um jogo de filminho, né? Tinha o FIFA também, o FIFA pro Sega CD, né? Cara, esse Night Trap é o primeiro jogo que é full motion. Ah, mano, full motion uma yes, cara. Você tinha um quadradinho na tela com 64 cores, cara. Que era horrível de se ver, mano. Ó, e era assim, agora eu vou começar a falar. Meu, porra, velho, os jogos de Mega, não eram jogos de Sega CD, cara, eram jogos, tipo, que eram 2D, que eram, tipo, na verdade, eram versões aprimoradas de jogos que você poderia ter em console, cara, aí era obra de arte, cara. Não, então, mas aprimorado por quê? Aprimorado porque o CD cabia mais dados, sim, e aumentava o poder de processamento, que era a proposta do aparelho, cara. Ele cumpria o que prometia. Perfeito. Agora, mano, agora os caras começaram a lançar jogo que, tipo, tinha muito full motion video, sabe? Só que assim, cara, beleza, full motion video, algo que não tinha sido visto até aquela época. Não, Mega Drive foi um negócio que mostrou o negócio pela primeira vez. Só que, cara, era uma tecnologia muito recente, cara. Uma tecnologia que tava engatinhando, sabe? Não, sim, nisso eu concordo. Talvez não tenha sido tão bem executado quanto poderia. Mas os caras desbravaram, né, cara? Então, aí você tinha aqueles jogos... Alguém tem que começar, velho. Então, mas aí você tinha aqueles jogos de filminho, cara, que, na verdade, tudo que você fazia era controlar... Era você assistir um filme, né? Filminhos, etc. E você controlava... O que acontecia depois, apertando os botões, ou uma sequência de botões, aí, tipo, você definia o rumo do filme, entendeu? Na verdade, era filme interativo, cara, não era bem jogo. Tá, não, mas aí você tá criticando o jogo e não o aparelho, porque, assim, saiu pra 3DO jogos desse estilo também, e pra PlayStation também, cara. Foi uma proposta que não deu certo. Então, eu acho que, cara, o Sega CD pecou por isso, cara, por querer vender... Na verdade, se eles tivessem pensado, tivessem investido mais nos jogos 2D com aquela qualidade superior que todo mundo sabe que eles tinham, acho que teria dado mais certo, cara. Eles apostaram muito nesses jogos de filminho, cara, e, tipo, o povo não era tão besta assim, sabe? Era muito bobo, cara, assim, na calma, boa. Calma, Dalton, calma. E, nossa, 64 cores simultâneas, pelo amor de Deus, cara, era horrível o vídeo, claro. A gente tem que reconhecer o valor que foi começar o conceito, cara. Mas eu acho que a SEGA pisou na bola com isso daí. Quiseram inovar e não deu tão certo por causa que era uma tecnologia muito recente ainda, a tecnologia de CD, cara. Fora que demorava pra caramba o loading, né? Mas aí já... Bom, SEGA CD, na minha opinião, SEGA CD não foi bola fora da SEGA. Deu certo. Sega CD, roots, cara. Mas vamos deixar o Sega CD. O Sega CD, inclusive, vendeu 6 milhões de unidades, cara. Não tá, foi fracasso. Toma essa. Chupa, Dalton. E depois disso... Tem o Sega CD, cara. O Sega 32X, mano. E aí, Edu? Como que era o 32X aí, cara? Então, esse foi um acessório que foi lançado pra transformar o Mega Drive no videogame de 16 bits para 32, né? E aí, esse foi o início do fim, cara. Esse foi um acessório que não deu certo... era uma proposta até boa, mas foi lançado numa época errada e por um objetivo errado também, para tentar prolongar a vida do Mega Drive, mas quando já estavam saindo outros videogames, né? Porque o 32X, ele concorreu com o próprio Sega Saturn, que já era um videogame de 32 bits e que rodava CD, com o 3DO e com o PlayStation, cara. Então, eles estavam tentando dar uma sobrevida para um hardware que tava... perto de morrer já, né? Já tava morto, né, mano? Tava pra acabar já. Esse não fez sucesso, não deu certo, não teve grandes jogos, foi um grande fracasso. Teve o lance do 32X também, ele tinha algumas peculiaridades do seu design, né? Primeiro, ele parecia tipo... Quem não sabe o que é um 32X, ele parecia tipo um cogumelo que você colocava no... cartucho em cima, né? Em cima do cartucho, assim, como se fosse um adaptador que... começou a aparecer pra Super Nintendo, pra você poder jogar jogos japoneses no Super Nintendo americano sem destruir a fita, né? Enfim. Mas aí... era só cortar a trava no Super isso, Nintendo. Isso, só que tinha cara que não gostava de fazer isso. Então, porra, ele gostava do adaptador. Enfim, o negócio parecia um adaptador que você colocava em cima do Mega Drive lá e você metia lá o jogo por cima, né? E, cara... primeiro, ele tinha uma fonte de alimentação própria, que era aquele caixotão lá. Você já tinha do Mega Drive, que era um caixotão. Sabe aquele caixotão que você metia na tomada? É o próprio transformador da fonte aquela, né? Ele já tinha, então era outro caixotão que você tinha ligado na tomada. Isso se você já não tinha um Sega CD, cara. Então você tinha três daquele monstro ligado na sua tomada, cara. Terrível você conseguir ligar aquilo. Só fazendo um adendo aí, tinha realmente jogos que você podia combinar o uso do 32X com o Mega CD, né? Então... dava pra usar tudo junto, tinha alguns jogos. Nossa, que dava pra fazer. Tinha esse Hyper Combo Finish, né? Não, mas olha que absurdo, cara. O negócio, tipo, ele não tinha como pegar a energia elétrica do Mega Drive. Ele tinha um próprio adaptador de energia elétrica pra ele. Fora que ele tinha um cabinho, cara, que as pessoas costumavam perder. era um cabinho de dados que você ligava, tinha que ligar o 32X no Mega Drive, senão não tinha imagem no jogo, cara. Você tem noção? Tipo, já não bastava a porcaria do adaptador estar dentro do Mega Drive, cara. Você tinha um cabo que tinha que passar por fora do Mega Drive e o cabo que tinha que ir na tomada, velho. Então, tipo, como o Du falou, velho, não foi só um fracasso por conta dessa tentativa errada de competir com um videogame de 32-bits, mas o próprio design do negócio era totalmente cagado, cara, sabe? Era totalmente fadado a fracasso mesmo. Outra coisa que impactou no fracasso do 32X foi o preço, né? Era caro demais. $200, se eu não me engano. Outra vez, você tinha consoles novos saindo que custavam menos, e aí pra ter um 32X você tinha que ter um Mega Drive, mais o 32X, talvez mais o Sega CD e mais o jogo. E enquanto o Sega CD vendeu 6 milhões de unidades, o 32X vendeu 200 mil só. Ó, pra gente citar ainda, só pra citar um jogo de 32X, né, você tinha o Doom, né, o Doom que tá aí, que a gente falou no Cast Doom. Ele tinha uma versão pra 32X e uma versão pra Super Nintendo. Cara, a versão pra 32X tinha menos fases que a versão de Super Nintendo. As músicas da versão de 32X eram horríveis, cara. A do Super Nintendo era melhor. A única coisa que a de 32X tinha melhor que a de Super Nintendo eram os gráficos, né? Óbvio que ia ser muito sacanagem não ter gráfico melhor do que um videogame com a metade dos bits, em teoria, né? Mas pra você ver que nem sempre o fato de ter mais bits implica em um jogo necessariamente melhor, pelo menos naquela época, entendeu? Mas nunca implicou. Implica hoje em dia, né, cara? Você não pode comparar um jogo de... Mas 32 pra 16, mano, É só o dobro, leitura. É só o dobro. Não, mas naquela época era bem mais sensível. Pra jogo não é muita coisa não, cara. Não, mas isso aí não é de leitura, isso aí transformava o Mega Drive num computador, vai, de 32 bits, cara, de processamento. É só instrução, velho. Free clock, isso aí não muda nada, não. Enfim, vamos acabar com o 32X. O Dalton tem muito rancor do 32X, do Sega CD. É, eu senti aí também, cara. É, então... Ah, cara, um absurdo, velho. Esses caras lançando acessórios teoricamente inovadores como se fossem revolucionar o mundo dos games. Então, cara, a Sega revoluciona mesmo. E a SEGA fez a Mega Net, cara. Olha, você que tá na sua Xbox Live, você que tá na sua PSN. Isso foi revolucionário. A SEGA fez a primeira rede de jogos online aí, ó. Aí, ó. Solis, você que tá aí, ó, ficou 2 semanas sem PSN aí, ó. Se você tivesse na Mega Net, você não ia ter nenhum problema. Toma essa, ia funcionar, cara. Legal. O que era a Mega Net, Du? Um pequeno acessório, né, que permitia que o Mega Drive se conectasse na internet. Nossa, olha que coisa legal, via, hein? Via linha discada, lembra aquele seu provedor lá que você pegava um CDzinho, né, instalava no seu computador e ficava uma porcaria? Isso, aí conectava na internet de sábado depois das 2 até o domingo depois, até as 6 horas da manhã da segunda-feira. O Dalton era pulso único, né, e tal. E o que eu vou falar agora, acho que tem gente que não vai acreditar, cara. Além de se conectar na internet e tal, dá pra você navegar, ver algumas coisas. Tinha jogos que dava pra você jogar online. Mortal Kombat, caramba, 2 e FIFA Soccer 95 são alguns dos títulos, cara. Toma essa, PSN, toma essa, Live. Cara, isso aí não é jogo fraco, cara. Na época, Mortal 2 e FIFA 95, porra, cara, era jogão assim da época, tá ligado? É tipo um jogo que todo mundo queria jogar. Imagine o lag que tinha isso daí, né? Ah, cara, devia ser uma beleza. É isso que eu não entendo, velho. Como, meu, parecia ser um negócio tão bom. Eu não vi, cara, nem vi exemplos, mas... Como que um negócio desse não foi pra frente, cara? Será que, tipo, chegou muito à frente da época dele? Será não, mas foi pra frente, cara, Mega Net. Tanto que... Brasil, cara? Cara, tanto que, tipo... É porque o Mega Drive... É que demora, né? Demorou, mas a ideia foi usada depois, né? O Dreamcast também tinha o mesmo esquema. Só que aí mudou pra Sega Net. Mas era o mesmo esquema. O Sega Saturn também tinha esse acessório. Sega Saturn. É uma coisa que vingou, deu certo. A ideia foi... Continuou. Perpetuou, né? E hoje em dia a gente tem as redes. Tanto que tem as redes, né? Exatamente. Enfim, né? Sega revolucionária. E outros acessórios. Quais são os outros acessórios? Então, o Mega Drive, assim como o Super Nintendo, como o Nintendo, foram consoles que tiveram muitos acessórios. Mas muitos mesmo. E tinha até alguns bizarros. Por exemplo... Aqui no Brasil foi lançado uma fita, né, que se chamava Telebradesco, né, para Mega Drive. E o que que ele era? Ele era um cartucho que, se você usasse junto com o Mega Net, você podia acessar a sua conta do Bradesco pelo Mega Drive, cara. Isso, cara, isso eu fiquei impressionado também. Também não sabia disso aí não, cara. Isso daí é coisa demônica. Cara, foda. Foda, mas meio absurdo assim, né, cara? Que bizarro isso. Vou acessar minha conta aqui pelo Mega Drive aqui, tá ligado? Ó, oh, deixa eu apertar o A aqui pra dar um provável saldo, B pra fazer um depósito, C pra fazer uma transferência e o Y, sei lá, pra fazer pagamento aí. Cara, fora que nessa época aí videogame era tipo tido como uma coisa de criança, né, cara? Aí teu pai ia pegar, ô filho, com licença. Com licença, eu vou fazer um pagamento de uma conta de telefone. Ah, eu tô fazerando aqui o Sonic, sai daqui, meu. Imagina isso, cara. Até alguém dá um jeito de roubar, né, os dados da conta dele, né, velho? Pelo videogame, né? Até acontecer isso. Até acontecer isso aí, né, cara? Bom, aí, pra quem quiser saber mais de acessórios de Mega Drive, eu recomendo um vídeo que tem no YouTube aí. Um cara que tem muito acessório aí, o vídeo dele é O Passado é Agora. É, nesse vídeo aí ele mostra todos os acessórios que ele tem. Vocês vão ver como o Mega Drive tinha muitos acessórios, cara. O link tá no post aí. E vamos falar aí sobre alguns jogos aí do Mega Drive. A série Sonic, né? Ninguém jogou Sonic aqui, né? Pô, que isso, cara. Que era o Sonic? Era bom, Sonic era o mascote da SEGA, né? Eu acho que foi o jogo principal responsável pela popularização do Mega Drive, né? E quem quiser saber mais sobre Sonic aí, ouve o nosso podcast de Sonic. Muito bom, hein? O podcast Sonic é excelente, hein, cara. E também tem outro jogo aí, Altered Beast. Esse jogo é uma porcaria, mas tudo bem. Mas o que vocês acham? Que lixo, cara, de jogo, velho. Cara, esse é um dos jogos que eles fazem propaganda, tipo, da... olha, isso aqui tem no arcade, você pode ter na sua casa, entendeu? O Altered Beast, ele foi o carro-chefe, né, do lançamento do Mega Drive. Ele vinha junto com o primeiro modelo do Mega Drive lá e foi uma conversão muito bem feita do arcade. Tá, mas o jogo é uma merda, né? É nada, cara. É um dos melhores jogos aí do Mega Drive. Você é um cara descansando tranquilamente até que alguém ordena que você levante da sua tumba. É, então vamos falar do Golden Axe, né? Golden Axé, como Golden Axé, né? Esse sim é um excelente jogo de Mega Drive, cara. Um, dois e o três, excelentes, cara. É, mais uma conversão, né? De arcade pra Mega Drive. Um, dois e três, excelentes, cara. Gostei muito mesmo. E aí, Dal? O que você acha do Golden Axe? Eu joguei a versão de Master System, só não joguei a versão de Mega Drive. Pelo amor de Deus, Dal, deixa pra lá, Dal. Muito superior, cara, muito superior. Sim, era outro jogo. E Streets of Rage? Ah, essa aí é a série preferida do Lira, né, cara? Esse é o jogo, cara, principalmente o 2, cara, é muito excelente, cara. Muita porrada, muito vagabundo pra você espancar, hein, cara. Muita bazucada pra dar pra cima. Bazuca, nossa. Bomba, né, perfeito. E tem o só pra gente um adendo aqui. Tem o Streets of Rage Remake, né, que foi lançado por fãs, que a SEGA deixou, depois picotou e agora tá por download pirata, né? É. Excelente jogo, trilha sonora incrível, cara. Os caras remixaram aí as músicas, ficou muito bom, boa, cara. Muito boa, muito boa. Tá usando de toque de celular, cara. E tem o Ayrton Senna GP, cara. Esse jogo é muito bom também. É o Super Monaco GP 2, né? Eu tenho muito também esse bom jogo, hein? Tem também? Eu tenho, não sei se eu vou conseguir a foto da capa, mas... Nada como o Ayrton Senna dando dicas sobre as pistas, né, velho? A SEGA, como sempre, muito marqueteira, né? Foi fazer um jogo de corrida, falou assim, por que não? Vamos chamar a celebridade. Chamou o Ayrton Senna, que era o principal piloto aí da época. E, inclusive, ele participou do desenvolvimento, né, do jogo. Só olha o melhor aí, piloto, né, velho? Schumacher tava pensando em começar a pilotar bem, aí o Senna já tava fazendo um jogo de videogame, né, velho? Mas o Schumacher... O Schumacher fez jogo de PlayStation, né, cara? É, o Senna riria dele hoje. 97 lá, né? O lixo. É, muito bom. E Street Fighter 2 Champion Edition. Que bosta, velho. Cara, bosta nada. Demorou, mas saiu. Porque assim, puta, esse daí eu lembro na época, cara. Era um grande problema, assim, de quem jogava Mega Drive. Tinha uma parte de jogo legal, mas, porra, os caras do Super NES tinham Street Fighter, cara. E sabe com o que a gente tinha que se contentar? Fighting Masters, cara. Nossa, aberração, cara. Cara, aquilo parece jogo de nem de 8 bits, aquilo, cara. Parece. Não dava pra aguentar mais. Cara, o jogo era baseado em um agarrão, cara. você dava apertando os dois botões juntos. Aí tinha chute, soco, e o golpe especial era esse agarrão. Todos os personagens tinham a mesma coisa. O cara batia na parede e depois caia no chão, mó duro, assim, pá, começou um barulho estranho, tá ligado? Cara, pior que na época, aquela revista Super Game, ela fez uma matéria de capa pra esse jogo, e tipo, falando assim, olha... Finalmente chegou um substituto pro Street Fighter, pro Mega Drive. Nossa, porra, hein? Porra, e os caras me enganaram, velho. Eu caí, tá ligado? Você se sentiu traído, né, velho? Mano, eu caí igual um patinho, velho. Eu acreditei. Eu peguei esse jogo igual um louco, tá ligado? A hora que eu fui jogar, que bosta, cara. Que jogo horrível, cara. Mas tudo bem, mas o Street Fighter Champions Edition, quando sai... Lixo, né, cara? Não, mas não. Tudo bem, não. É um lixo, era... né? Eu gostava mais dele do que do Super Nintendo. Eu achava os personagens maiores, sabe? Super Nintendo também. Super Nintendo porque tem os. Tinha os. Você podia os 12. Os 4 chefes, né? Tinha 12 personagens. É. O Sagat, o Balrog, o Vega e o Bison. Dá pra jogar. E o Super Nintendo também era uma bela de uma porcaria, cara. O Street Fighter 2 Champ Edition, né? Tinha o Turbo, né? O Hyper. Então, a gente tinha o Super Street Fighter, aí sim foi um jogo decente pros dois, tanto pra Mega Drive, tanto pra Super Nintendo. Lembra, tinha 24 Mega fita, né, do Mega Drive. É foda. Tem mais um jogo que eu queria falar, acho que a gente não colocou aqui, mas eu queria citar porque também a gente vai citar uma... Eu vou acabar citando uma feature do Mega Drive, que era um chip lá de... que ele fazia gráficos 3D. Tinha o Virtual Race ele usava processador chamava Sega Virtual Processor, né? Que era tipo uma forma de você ter gráficos 3D um pouco melhores no Mega Drive. E só que ficava bem naquelas, né? Era que nem o Super FX, que era aquele chip que tinha naqueles jogos do Super Nintendo, né? Era equivalente do Super Nintendo. No Star Fox lá. E outros jogos que aliás, não consigo lembrar do Star Fox. Que usava aquilo. E esse Sega Virtual Processor ele foi usado tanto no Virtual Racing quanto naquele Virtual Fighter, né? E era uma época que eles estavam... no Virtual Fighter também. Eles estavam nomeando os jogos com Virtua, né? Pra querer dizer que usava o chip Virtua Processor. Só que tanto o Virtual Racing quanto o Virtual Fighter eram dois jogos ruins. Mas na verdade, esses dois jogos que você citou aí, eles também são jogos de arcade, né? Então é porque começou aquela moda do jogo poligonal, né, cara? E a SEGA começou a fazer um monte de jogo, e aí esses dois jogos fizeram sucesso, né? O Virtual Racing e o Virtual Fighter. E aí eles quiseram converter pra Mega Drive, só que não tinha capacidade, né? E inventaram essa parada do chip. É, né? Tristeza, né? Mas tinha outros jogos bons, cara, pro Mega Drive. Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat pro Mega Drive era bom, cara. Principalmente o 2, né? Porque um era mais ou menos, mas o 2 era bom, velho. Então, esse aí eu tenho uma historinha do Mega Drive 1, do Mortal Kombat 1, do Mega Drive, da Sega versus Nintendo. A versão do Mega Drive do Mortal Kombat 1 tinha sangue e fatality. E a do Super NES não tinha nada disso, né? O que era podre, né, velho? O que é um absurdo, né, cara? Porque o jogo era baseado só nisso, só na violência. Essa era a graça do jogo. Então era melhor não fazer, né? Então, era mais o Super Nintendo sendo mais japonês que americano. O motivo é mais pra ter sangue fatality, né, cara? Mas a Nintendo sempre foi meio puritana, né, velho? Agora tem uma historinha dentro disso. Eu vou dar uma trollada na Nintendo, que é culpa dela algumas coisas que a gente vive hoje em dia. Nessa época, quando a Sega lançou o jogo com fatality e sangue, a Nintendo lançou uma notícia na mídia falando assim, olha, cuidado com o que os seus filhos estão jogando no Mega Drive. E entrou com uma ação no Congresso americano para que eles verificassem os jogos do Mega Drive. Foi a partir daí... Começou a palhaçada de classificação. Logo depois começou a classificação. Culpa da Nintendo, cara. Por causa do puritanismo da Nintendo, os caras começaram a prestar atenção nos jogos. Os caras foram levar isso aí pro governo, sabe? Ah, mas ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né, cara? Pô, não sei. A história que eu conheço é que a Nintendo fez a bosta, cara. É bem controverso, hein? Você acha que você conseguir continuar matando gente em jogo e ninguém reparar, velho? Continuando aqui nossa listinha de games, tem o Castle of Illusion. Eu não joguei essa porcaria aí. Puta, cara, esse é um jogaço de Mega Drive, hein? Um dos melhores jogos de aventura pra Mega Drive. Trilha sonora, gráfico, jogabilidade, tudo perfeito, cara. Esse eu joguei só no Master System, pelo que o Doom falou, é outro jogo, não tem nada a ver. A versão de Mega Drive é outro jogo. Totalmente diferente, fases diferentes. Mas a versão de Master System é muito legal também, cara. Também é muito boa. E a de Mega Drive é ótima, cara. Muito. Imagine só, se o Master System era bom, imagina no Mega Drive, né? Imagina só. E tem o Fantasia do Mickey. Eu joguei, cara, não lembro, cara. Você que jogou, Dufa, como é esse jogo? Eu não lembro. Então, Fantasia, outro jogo do Mickey, bons gráficos e dificuldade absurda, cara. Muito difícil esse jogo. Ah, não lembro qual é esse jogo, sinceramente. O controle terrível também do Fantasia, né? O Mickey escorregava, cara. É, durão, né? Isso que trazia dificuldade também, né? Era bem durão o Mickey, mas os gráficos eram ótimos, cara. Tipo, uma pegada bem desenho animado mesmo, assim, na época do Mega Drive, né, cara? Que era difícil. E o famoso Shinobi, velho. Shinobi tem várias versões pra Mega Drive, cara. Cara, esse daí todo mundo jogou, né? Vocês jogaram Shinobi, né? Opa. Eu joguei Shinobi. Shinobi é o clássico, né, cara? Pra mim, o melhor, o excepcional é o 2, né? Que chama Shadow Dancer, inclusive. É o segundo Shinobi. O 3 também é bom, cara. É muito bom. É bom e difícil, hein, Lira? Caramba, o 3 eu joguei recente aqui no meu iPod Touch, cara. Que jogo difícil, mano. É bom, cara. Bom, bom. E tem o Echo the Dolphin, que era do golfinho, sabe? Cara, Echo the Dolphin é um jogo que acho que se você perguntar pra maioria das pessoas, elas não entenderam como que era pra jogar o jogo. No começo ele é meio difícil de entender o que você tem que fazer, cara. Mas depois ele se torna interessante, sim. E ele tem uma jogabilidade bem inovadora, assim. Que você, a fluidez que você tem com o golfinho dentro da água, assim. Acho que usando também os recursos do processamento rápido do Mega Drive, da tela se deslocar bem rápido, era bem interessante a jogabilidade. Não joguei, cara. Nunca tive vontade de alugar esse cartucho. Eu lembro na locadora sempre tinha esse cartucho aí. Eu lembro que rolava um preconceito com jogos, tipo, bonitinhos, tipo Echo the Dolphin, Rei Leão, etc. Mas, tipo, era tudo jogo bom, cara. Tudo jogo Rei bom. Leão, não, Rei Leão é bom, cara. Muito bom. Então. E Kid Camaleão, cara, que é chamado Kid Camaleão no Brasil, né? Lembra isso aqui? O Kid Camaleão, né? É um jogo de plataforma com uns elementos de aventura, assim, sabe? Seu personagem, ele se transforma em... Ele assume outras formas, né? É, tipo, vira um samurai, vira um cara com uma armadura de guerreiro e tal. E você tem que usar esses elementos da roupa que você tá pra conseguir progredir no jogo, passar de cenário, né? E é absurdamente difícil esse jogo também. Acho que tem mais de... Tem umas 50 fases esse jogo. Muito difícil, mas bom pra caramba também. Mas tinha bateria pra salvar o jogo, cara? Não tinha. Não tinha. Tinha, não. Se eu não me engano, tinha password, né? Não tô bem lembrado, é password, é. Nossa, velho. E também tinha o Comic Zone, famigerado Comic Zone. Nossa, o jogo fez barulho, hein, na época. Porque, meu Deus do céu, velho. Fez, não fez? Puta, fez mó barulho mesmo. Mas é um beat'em up com elementos de adventure também. Né? É. Tem uma parada de você pegar uns itens e guardar, usar só na hora certa e tal. Tem tipo... Você meio que entra. Você vai jogando dentro de um quadrinho, né, cara? Isso. Que era essa proposta que era interessante. Você ia variando, você ia pulando com o personagem de quadrinho em quadrinho de uma história, assim. Então. Seu personagem, ele era jogado dentro de uma história... Ele era um escritor de história em quadrinho, né? E aí um dos vilões lá das histórias dele faz uma... Arruma uma presepada pra ele, ele vai parar dentro da história em quadrinho. E sai dando porrada em todo mundo. Jogo difícil também, cara. Jogo esse jogo é do quê? É de fazer o quê? Porrada em vagabundo. Porrada em vagabundo. Aliás, cara, esse termo é bem, bem comum entre os devoradores, né, cara? O pessoal gostou desse termo, falar nisso, né? E esse aí é genuíno, esse aí é a gente que criou, hein? Esse aí não é leite com pera, não. E aí também, excelente jogo, cara. NBA Jam e NBA Jam Tournament Edition, cara. Nossa, eu jogava muito os dois, cara. Eu lembro que no NBA Jam, no primeiro, você conseguia quebrar a tabela, que era de vidro. E on fire! O cara fazia a bolinha de fogo, cara. Cara, esse é o jogo de basquete mais divertido que eu joguei, cara. É o melhor jogo de basquete do mundo, cara. Bom. É porque se você fosse jogar qualquer outro jogo de basquete também, tipo, sério, cara, era mó chato. Era chato, né, mano? Chato, eu lembro que tinha o Michael Jordan versus Lelo Bird, era chato. Tinha cara. Um jogo da EA pra Super Nintendo, cara. Qual que era o nome daquilo, mano? Era jogo, tipo, era um jogo que era liga de basquete americana. Ah, então, pra Mega Drive tinha Celtics versus Chicago Bulls. Blazers. Então, cada ano tinha um, né? E não era um jogo da EA, não era arcade, era bem simulação, cara. O que tornava ele um belo pé no saco, assim. Então, porque os videogames não tinham recurso ainda pra fazer uma simulação legal, né? Então era uma bela bosta, né, o jogo. Exatamente. Mas aí o NBA Jam veio pra revolucionar, cara. Lembro que no Tournament Edition você conseguia jogar com o Bill Clinton. Ah, é verdade. Tinha os códigos, né? Era muito palhaço esse jogo aí, cara. E esse jogo era revolucionário, vinha com bateria, né? Vocês lembram disso? É. Você colocava o seu nome lá e tal, ele gravava e você continuava ranqueando naquele nome que você colocou. Excelente jogo, né? Agora, o melhor jogo de futebol, cara, de todos os tempos, cara. Mano, FIFA International Soccer, cara. É o jogo de futebol mais legal que eu vi na minha vida, cara. Cara, o jogo original que foi lançado em 93, 94... 94. Revolucionou, cara. Revolucionou os games de futebol. Cara. Só vou falar uma coisa, cara. Jean Coutinho, cara, é o único cara que pode bater de frente com o Alejo, velho. O cara era muito artilheiro, cara. No FIFA, o FIFA permitia coisas bem interessantes, como dar uma bicicleta na sua própria área e fazer um gol do outro lado. Nossa, velho. Você ficava na frente do goleiro, aí ele jogava a bola assim no seu peito, você matava no peito e dava uma bica e fazia o gol, cara. Era muita apelação esse jogo. Ó, esse jogo, por default, ele vem com a falta desabilitada. Aí você podia ficar empurrando todos os adversários e fazer verdade. O gol, cara. Você habilitava, tipo, o realismo, né? O impedimento acho que vinha desabilitado também, né? Também, mano. Nossa, então, mas sabe o que era foda? Os jogos antes do FIFA Soccer, a gente fala isso hoje em dia como se fosse a coisa mais natural, mas nenhum tinha nada disso, cara. O jogo não tinha falta, não tinha impedimento, não tinha 11 jogadores cartão de amarelo, campo. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Juiz, mano. Nossa, tinha um juiz que dava cartão no Mega Drive. Pô, cara. O juiz conseguia fugir do juiz. Aí, você conseguia fugir do juiz e que assim, tem uma regra no futebol, né? Que o jogador tem que virar pro juiz pra tomar cartão. É verdade. E você ficava fugindo do juiz, o jogo não continuava até você virar ou parar pro juiz te dar cartão, velho. Ficava fugindo. Era muito bizarro esse jogo. No Mega Drive, Super Nintendo não dava pra fazer isso. Mas, cara, revolução. Primeiro que teve 11 jogadores em campo, os outros jogos não tinha nem 11 jogadores em campo, cara. Era. Foi revolucionário mesmo esse jogo. É, virou referência em jogo de futebol, né? Meu primo tinha esse cartucho, cara. A gente levava na praia, jogava, mano, horas e horas na praia, velho. Mano, vai brincar na praia, ficar jogando videogame. Vai pra areia, tá ligado? Rapaz, tinha videogame na praia, você ia ficar na praia, mano. Moleque. Ia jogar futebol com as mãos lá. Só golaço, cara. Tinha uma liga, tá ligado? Liga dos primos, tá ligado? Que tipo, era a minha família inteira, era uma porrada de primo. A gente fazia um campeonato, nossa, o pau comia, cara, esse negócio aí. Tô vendo, essa é a infância do Dira aí. Aí tinha, vamos esquecer o FIFA, né, que FIFA merece um podcast só de FIFA, cara. Evander's Holyfield Real Deal Boxing. Nossa, que jogo ridículo foi esse aí, eu não sei, nem não joguei, cara. Então, é pra quem gosta de jogo de boxe, né? Mas, tipo, assim como o FIFA Soccer revolucionou os jogos de futebol, esse Evander Holyfield, ele revolucionou os jogos de boxe, cara. Que antes, todos os jogos de boxe eram caricatos, né, e tal, né? Esse Evander Holyfield, não. Ele era um jogo já que trazia simulação, já. Os bonecos, os personagens, eles pareciam pessoas de verdade e tal. Tinha toda a parte de defesa, de o tipo de golpe que você ia dar, treinamento. Cara, era um jogão assim de boxe do Mega Drive, cara. Nem parece que é Mega Drive também. Muito você... bom, hein, cara? Muito bom mesmo. Phantasy Star e Shining Force. Então, Mega Drive sempre foi acusado de não ter RPG, né? E isso é verdade, né? O Super NES tinha muito mais RPG do que o Mega Drive, né? Mas se você for ver, assim, no Mega Drive, quem queria jogar RPG tinha duas boas opções. Que era toda a série Phantasy Star, né? Que vai do 2 até o 4 no Mega Drive. Que o 1 é do Master System, né? E a série Shining Force, que vai até o 3. Até o Shining Force 3, que é muito boa também. Era bem legal, mas assim, cara, que nem você falou, não dava pra bater de frente com o Super Nintendo nesse quesito, né? Super Nintendo tinha lá Breath of Fire, Legend of Mana, Legend of Zelda, Chrono Trigger, cara, nossa, pra nomear algum só, fora Final Fantasy, né, mano? Final Fantasy. Sim, isso é verdade. Sempre, o Mega Drive sempre foi muito fraco pra isso, mas essas eram duas boas opções pra quem tinha o Mega Drive e queria jogar alguma coisa de RPG. Então, se você for ver também, nem tinha porquê. Se o negócio do Mega Drive era dar uma experiência arcade mais parecida possível, não tinha porquê você ficar tendo muito RPG também, né? Não sei. É verdade. RPG é chatice, né, cara? Enfim, cara, vamos falar de um jogo muito bom também, cara. General Chaos, cara. General Chaos, General Inferno, cara. É o jogo que eu vou dar um título nele, que é o jogo de guerrinha, cara. que é um jogo de guerrinha, cara. Ó, esse aqui é o pai do... Você joga Battlefield, Call of Duty, mas você joga General Charles, cara. Estratégia, cara. Não tinha mouse, cara. Tinha um ponteiro. O ponteiro era você mexendo no controle, assim, o ponteiro. Aí você ia selecionando com um C. O A só dava tiro. Nossa, o jogo era muito animal, cara. Mas só, pra mim só valeu uma alugada só. Nossa, eu lembro que meu pai chegou assim uma vez, eu tenho Mega Drive aí. Ele emprestou esse jogo aqui pra vocês jogarem, pra mim e pro meu irmão. Aí chegou com o cartucho assim, ó, um cartuchinho vermelho, assim, na embalagem vermelha dos Mega Drive, assim, cartucho zerado, velho. Aí eu olhei assim, era dois caras gritando assim no cartucho. Falei, é, pode crer. Que porcaria é essa, né, velho? Coloquei no videogame, ficou aí meu irmão. Dois players. Aí ficava um vermelhinho e outro verde. E azul, né? O General Charles é azul. Aí tinha o General Arbok, que era o vermelho. Aí um dando sapecando, dando tiro no outro. Aí meu irmão me matava, matava ele. Aí lembro que ele ficava me zoando, eu batia nele. O jogo vale a pena, cara. Vai ter um review desse jogo aí no nosso site. Aí vocês vão ver, cara. Vale muito a pena. Cara, e foram... É que a gente falou alguns só, mas, cara... Alguns, acho que o Mega Drive... Né? Mega Drive foi o jogo que acho que eu devo ter jogado mais jogos, cara. Joguei muita coisa no Mega Drive. Tinha Flashback, tinha Chucro Dudes... Michael Jackson Moonwalker. Michael Jackson Moonwalker, cara. Tinha aquele do... Tinha um Castlevania pra Mega tinha Drive. Tinha um Castlevania pra Mega Drive. Tinha um Castlevania. Se bem que... Nossa, os melhores... O melhor Castlevania que teve pra console foi pra console de cartucho, foi pra Super Nintendo, né? Foi o Super Castlevania 4. O Dalton tá doidinho pra fazer um podcast de Super Nintendo, né, cara? Não só ele, Porque, mano, Super foi de Nintendo, cara. Pior que eu falei de Castlevania agora, só pra acabar me lembrando do Super Castlevania 4, cara. Que é aquele jogo de encher os olhos de lágrimas, é muito bom. a gente não falou do Strider também, né? Strider, que é um dos melhores aí. Tinha alguns jogos do Homem-Aranha também. Tinha um que chamava Maximum Carnage, cara. Spider-Man Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Era de beat'em up, né? Era beat'em up. Aí tinha o Maximum Carnage. Tinha vários dos do Homem-Aranha, cara. Tinha mais jogos do Homem-Aranha, né? Cara, tinha uns ruins, mas essa série aí do Maximum Carnage, que eu tenho até o GB, cara, do Maximum Carnage, assim, é muito bom, cara. Foi um personagem novo que apareceu numa época aí, né? E aí, tipo, os caras começaram a explorar ele no videogame também, né? Muito bom, cara. Mas o Mega Drive aí foi um excelente console. Mas vamos finalizar o cast aí. Aí cada um faz as suas considerações sobre o Mega Drive. Começar com o Dalton aí, Dalton. Faz as suas considerações sobre o Mega Drive. Cara, o Mega Drive foi... Cara, ele protagonizou a luta mais, aliás, a luta mais evidente que teve, né, entre dois videogames foi com certeza entre Mega Drive e Super Nintendo, cara. E tipo, o Mega Drive teve sua parte na história, embora eu tenha preferência pelo Super Nintendo nessa época. E aí, Edu, você agora fala do Mega Drive. Cara, eu gostei muito do Mega Drive, foi o videogame que eu mais joguei. Acho que tá pau a pau ali com o PlayStation 1, que eu joguei muito também, né? Joguei muitos jogos, que tinha o Pirataria Services, né? Então você jogava muitos jogos. Gostei muito mesmo, joguei muito mais que o Super Nintendo. Apreciei todos os clássicos como deveria, na época que eles foram lançados. E tenho muita saudade do Mega Drive, cara. E quem ficou ouvindo esse podcast longo aí até agora, obrigado aí. Verdade, cara. Joguei muito Mega Drive, mas concordo com o Dalton. Joguei muito mais Super Nintendo. Mas eu fui um feliz proprietário dos dois consoles. Tinha na época que todo mundo se matava pra ter um ou outro, eu tinha os dois, tá ligado? É, provando que na verdade o riquinho da galera é o Lira. É o Lira, né? Porque eu cheguei a jogar os dois também, tive os dois, mas não ao mesmo tempo. Eu tive um, aí depois eu tive o outro. Bem feliz mais... proprietário dos dois, deixava os dois ligados na televisão. Mas eu joguei bastante Super Mega Drive, eu gostava dele, cara. Eu queria reencontrá-lo. Esse é o único videogame que deve estar funcionando que o meu Super Nintendo queimou, cara. Quero reencontrá-lo, velho. Aqui na minha casa, que meu pai jogou fora. Ah, e quem ganhar aí o jogo da coletânea do Sega, Sonic Sega Genesis Collection, vai jogar a maioria dos jogos que a gente falou aí. Maioria mesmo. Maioria tá lá. E, enfim, vamos finalizar aqui o nosso podcast, né, cara? Se você chegou até aqui, parabéns, cara. Se você anotou tudo que eu sou assim, puta, vou xingar esse jogo, cara. Vou concordar com o Dalton, vou concordar com o Eduardo. Então manda e-mail, cara, não esqueça, né? Que é o contato@devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradores.com.br. Tem o Twitter, né? O @devoradores_. Tem a página no Facebook lá. Quem faz nada no Facebook, né? Que é o facebook.com/devoradores. Você pode colocar lá, ah, eu quero que vocês falem sobre isso. Vou colocar lá no Facebook, que a gente vai dar uma olhada. Também fora os comentários na página, né? No post, você pode fazer os comentários lá. O Eduardo e o Dalton são aptos a responder ali, ó, em prontidão, cara. Eles recebem por no celular, por SMS a notificação, não sei, cara. Espírita, cara. Que eles respondem, tipo, ó, não chega a dar um dia, cara, de espera pra resposta ali no post, cara. Mas, enfim. É porque assim, também o Eduardo, ele trabalha numa mesa muito perto da minha, né? Então qualquer novidade a gente consegue se comunicar mais rápido do que com o Lira. Mas o Lira, o Lira também responde, se ele estiver esperto, ele também responde. Se assim, eu julgar. Se assim o Lira julgar, né? Então ganhamos um novo jargão aí do Dalton, né, cara? Enfim, vamos finalizar. Até a próxima aí, galera. Dá um tchau pra todo mundo aí. Falou, galera. Um mega abraço. Falou, pessoal. Até a próxima. Falou, tchau. Acabou.